A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre o livro de Êxodo. Hoje vamos compartilhar o capítulo 28 e deixar algumas palavras, entre tantas que podem ser ministradas na palavra do Senhor, porque essa palavra é infinita. Em conteúdo, em extensão. Nós vamos deixar alguns destaques para você, como estímulo, para que você continue depois estudando, orando e pedindo uma palavra revelada do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje foi um dia muito difícil. E eu quero dizer isso não para detalhar, não vamos perder tempo detalhando problemas de enfermidade, não vamos gastar tempo com isso. Só posso dizer para vocês que passei desde o início da manhã até o meio da tarde. Com outro episódio de vômito e essas coisas desagradáveis. Mas o que eu quero compartilhar mesmo com vocês na abertura dessa devocional é sobre a gratidão. Em nenhum momento desse dia, e tem sido assim nesses últimos 2 anos e meio, quase. Em nenhum momento o coração deixou de estar grato a Deus. E essa é uma realidade que nós precisamos aprender. Às vezes nós agradecemos ao Senhor quando estamos com céu de brigadeiro e tudo vai muito bem, e passam os temporais, e as lutas passam também. Por exemplo, eu tenho estado muito feliz porque nós estamos quase finalizando o primeiro ano da teologia e estou lendo muitas coisas, muito, muito, muito, para poder apostilar o material para os alunos no final do primeiro ano, ter tudo apostilado para a turma que virá o ano que vem. Esse é um momento de grande, grande alegria. E aí, nosso coração fica cheio de gratidão. Mas, às vezes, vem uma situação como essa, um dia como esse, e nós podemos ter a tendência de cair naquela conhecida reclamação ou murmuração, e, sobretudo, não manter o coração grato. E isso desagrada a Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Ele não diz para que nós tenhamos ação de graça só quando tudo vai bem. Ele diz para nós darmos graças em todas as circunstâncias da nossa vida, em tudo. Para resumir, já é a própria palavra do Senhor, em tudo. Então é muito gostoso quando você aprende isso e quando você transcende a luta, transcende a dor, transcende o mal-estar, vai além e consegue manter um coração cheio de gratidão e louvor. Eu mesmo olhando para trás, verifico quanto tempo Deus demorou para gerar esse coração agradecido em qualquer circunstância. Demorou muito tempo. Vinham alguns problemas. Problemas mais leves você supera, mas problemas mais agudos, e aí o coração já fica com a tendência de não ser tão agradecido assim. Mas hoje eu compartilho essa palavra na abertura para que você busque esse passo, esse estágio da vida cristã, onde você de fato e de verdade aprende a dar graças em qualquer realidade, em qualquer circunstância. Que Deus te abençoe nisso, ore muito, pedindo a Deus para ser a imagem e a semelhança dele. E você vai perceber que com o passar do tempo, o Senhor vai permitir situações que se apresentem em sua vida para ir gerando em você essa capacidade de agradecer, não pro forma, não para inglês ver, como a gente costuma dizer no dito popular. Não. De fato, agradecer de todo o coração, interiormente, e não ter nenhum momento de ingratidão para com Deus. Tá bem? Que vocês se mantenham sempre otimistas, como diz o irmão José de Amorim, na postagem que fez hoje para nós, dizendo boa tarde, caros irmãos e amigos, nunca deixe de acreditar. É isso que nós temos que fazer, nunca deixar de acreditar na intervenção do Senhor direta, quando Ele já nos abençoa, nos cura, nos liberta. Ele é o Deus da libertação. E nos momentos de dificuldade também, nunca deixemos de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, Ele está no controle, ou fazendo algo, ou permitindo uma determinada situação que poderá ter fim proveitoso para moldar o seu caráter, para que você se assemelhe mais a Jesus. E nesse sentido, o irmão José de Amorim diz: não deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. É isso mesmo, de um dia para o outro, de uma situação para outra, ou no mesmo dia, as coisas se transformam, e é legal depois que elas se transformaram, que você olhe, observe, faça uma autoavaliação e perceba que em nenhum segundo, como eu estou agora muito feliz, em nenhum segundo o seu coração ficou ingrato ao Senhor, deixou de ser um coração que louva e bendiz o seu nome. Louvado, então, e bendito seja para sempre o Deus que nos criou. A Ele toda honra, glória, adoração e louvor. Aleluia. Hoje eu vou ter que tomar um pouquinho mais de água por causa desse episódio. Vamos fazer a leitura? As vestimentas sacerdotais. O Senhor me deu a condição de ler e compartilhar com você. Isso já é um motivo de grande alegria e de muita gratidão. As vestimentas sacerdotais, Êxodo 28. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccione essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Vejam dois detalhes já. Primeiro, o Senhor dando dignidade, reconhecendo a dignidade e a honra do santo ministério sacerdotal. E como todos nós hoje somos sacerdotes, e esse já era o plano de Deus para Israel, mas isso vem se cumprindo ao longo dos séculos, principalmente depois da Reforma, quando se declarou o sacerdócio universal de todos os crentes, da Reforma Protestante, ainda existe uma ideia de que só o pastor, a pastora, o líder maior, o presidente, o bispo, o missionário que toma conta, esse exerce o santo ministério. Mas nós sabemos que Deus reconhece a todos nós como servidores, como sacerdotes, pertencentes ao reino, e ele dá dignidade e honra. Olha um exemplo de um ministério que Deus reconheceu. Dirás a todas as pessoas talentosas, olha só, quem tem talento e habilidade, talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-la ao exercício do seu sacerdócio. Então, Deus está dando honra e abençoando pessoas para confeccionar, está dando capacidade para pessoas confeccionar as vestes do sacerdote, para que eles exercessem o seu ministério. Então não é só o sacerdote, mas Deus abençoou com sabedoria e capacidade quem confeccionou, quem fez a roupa. Nós chamamos hoje de costureiro, costureira. A costureira que faz a roupa adequada. Então fizeram uma roupa adequada para o santo ministério de Arão e dos seus filhos. E hoje também deve ser assim. Seja qual for o seu ministério, o ministério que você está trabalhando, vivenciando, né, servindo ao Senhor, entenda que há pessoas que estão atuando em uma área, outras em outra área, outras confeccionando, outras com a sua habilidade e o talento, às vezes não aparecem na frente de todo o povo, mas estão de trás da cortina preparando as coisas, ou preparando as roupas, ou preparando o equipamento de som, ou preparando o ambiente todo através da oração, que é um dos ministérios mais importantes, se não for o mais importante. Então, há inúmeros ministérios, inúmeros. E o Senhor reconhece esses ministérios e não só reconhece, ele diz aqui o texto que diz aqui o texto que ele deu bênção para essas pessoas. Ele abençoou essas pessoas com talento e habilidade. Que Deus nos abençoe a reconhecer em todos os irmãos e irmãs o talento e a habilidade para a realização dos mais diversos ministérios. Aleluia. A partir do versículo 6, farão o colete sacerdotal bordado artisticamente, olha aí, o artista, com fios de ouro sobre linho trançado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Púrpura, escarlate e carmesim. Duas ombreiras nele serão fixadas. Ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. Olha aí outro detalhe importante na vestimenta sacerdotal. A vestimenta sacerdotal representava também o nome dos filhos de Israel. Lá das 12 tribos, o início do processo todo. Israel, seus 12 filhos, e aí o nome de cada um deles estava representado nessas vestes. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Ele não esquece a história, a memória, a aliança que ele tem, que ele teve com os filhos de Israel e da mesma forma com a igreja, que, como eu venho dizendo, foi enxertada em Israel. Então, ele não esquece o nome dos 12 apóstolos e não esquece o nome de cada um dos seus filhos e filhas ao longo desses milênios que foram importantes nessa aliança, nesse aliançamento, e que são representantes dele e que trabalham por ele para a glória dele. E que transmitiram então essa aliança de geração em geração e chegou até nós. Versículo 10: seis nomes em uma e outros seis na outra, por ordem de nascimento. Olha a ordem do Senhor, olha a disciplina, olha o método e a meticulosidade, o cuidado que Deus teve com cada detalhe, como faz quem trabalha em lapidação. Aqui já é outra parte, não é só a confecção da roupa, mas a lapidação dessas pedras que tinham que ficar na roupa dos sacerdotes. Para a incisão de um selo, gravarás nas duas pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida, as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais. Pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. E nós temos que ser essas pedras memoriais. Cada um de nós, cada filho, cada filha do Senhor, pedras memoriais dessa aliança de Deus com o seu povo. E farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. Farás o peitoral do julgamento, Tu farás artisticamente, bordado como colete sacerdotal. Não é para fazer de qualquer jeito. É para fazer de modo belo, artisticamente, de linho fino, trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Terá formato quadrado com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Colocarás nele engastes de pedras preciosas, dispostas em quatro fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix, um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12, como seus nomes. As pedras estarão gravadas com os selos, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Vocês observaram a beleza, o cuidado do Senhor? Imagino aqui as costureiras. Me lembro carinhosamente da irmã Floranete, ouvindo esse texto e lendo esse texto na sua Bíblia, a importância que Deus deu lá quando estava estabelecendo o primeiro tabernáculo, também estava estabelecendo as vestimentas sacerdotais. E queria uma obra feita artisticamente. É o Senhor da beleza, é o cuidado, ele é o sumo bem, é o sumo belo, é o Senhor de toda bondade, o Criador de toda bondade, Criador de toda beleza. A ele toda honra, glória e louvor. Isso lá no primeiro tabernáculo. As pedras, então, correspondiam aos filhos de Israel. Volto a dizer, a memória. Deus não esqueceu a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac, mas aqui, particularmente, a aliança que ele tinha feito com Israel. Renovado a aliança, começou com Abraão, renovou com Isaac, renovou com Israel e depois renovou com as 12 tribos. Olha o nosso Deus, ele não esquece de ninguém. E ele dá valor a cada ministério e a cada pessoa. Farás para o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral duas argolas de ouro e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás duas correntes de ouro pelas duas argolas nas extremidades do peitoral. Fixarás as duas pontas das correntes nos dois engastes e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte dianteira. Farás duas argolas de ouro e as porás nas suas pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente duas argolas de ouro e as porás nas duas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior, dianteira, perto de sua juntura sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de duas argolas. As argolas do colete sacerdotal com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. É de uma riqueza, é de uma beleza o que o Senhor estabeleceu para vestimenta sacerdotal, que a gente fica sem palavras. Tamanha beleza. E fico pensando mesmo em todos os irmãos e irmãs que trabalham com esse ministério da confecção, da lapidação de pedras, como olhar esses textos representa uma valorização de cada irmã, de cada irmão no seu respectivo ministério e na beleza que Deus estabeleceu nesse primeiro momento. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, ele levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor, porque só o sumo sacerdote, irmãos e irmãs, é que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Peitoral do juízo, os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Então, quando nós olhamos isso, o sumo sacerdote entrava e entrava com a representação de toda a aliança que vinha lá de trás, lá das 12 tribos, lá de Israel, mas que tinha sido passada para Israel pelo seu pai Isaque e pelo seu avô Abraão. Bendito seja o Senhor. Só para você entender o Urim e o Tumim, agora, antes de dar prosseguimento ao versículo 31, eu vou ler uma nota para você poder entender essa questão. Urim e Tumim são expressões hebraicas que indicam as maldições e as perfeições. A palavra Urim começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, enquanto Tumim começa com a última letra, Tav. Representavam sortes sagradas, muitas vezes lançadas em tempos de crise, com o propósito santo e especial de se conhecer a específica vontade de Deus. Confira em Números 27, versículo 21. Com o passar do tempo, como os inimigos de Deus buscam sempre copiar e adulterar as coisas santas e puras criadas pelo Senhor, muitos começaram a jogar Urim e Tumim por motivos profanos. O homem deveria se preocupar mais, o ser humano deveria se preocupar mais em fazer o que já sabe que é a vontade de Deus, do que ficar procurando detalhes particulares sobre os propósitos de Deus para a sua pessoa. Contudo, a resposta certa sempre virá no momento exato, das mãos do próprio Deus, Provérbios 16, 33. É isso que eu dizia na abertura. A mão do Senhor está conduzindo todo o projeto, todo o processo que Deus opera em nossas vidas está sendo conduzida por Ele. Então, aqui você fica sabendo mais sobre Urim e Tumim, e até quando se fala lá em Atos de lançar a sorte para escolher quem iria substituir Judas, é isso. É a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e a última letra, o Tav, para saber qual era a vontade do Senhor. Então isso não é por acaso e nem para qualquer coisa profana. Muito bem. Versículo 31. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto, bordarás romãs com fios de tecidos azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã em seguida, outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor, no lugar santíssimo, santo dos santos. E ele entrava com esse sino. E enquanto ele estava então andando, se ouvia o som. Porque se ele não confessasse o seu pecado, ou se ele não confessasse os pecados de Israel, ele poderia ser consumido pela glória do Senhor. Ninguém pode se aproximar da presença do Senhor sem confissão de pecado. Irmão, irmã, entenda isso. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Nós não somos mais os pecadores, né? Já fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda cometemos pecado. E é preciso confessá-los. E Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E nós não podemos aparecer na sua presença sem esse temor e esse tremor, sob pena de não suportarmos a glória do Deus eterno e sermos consumidos espiritualmente. Podemos morrer, não só espiritualmente. Texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que fala da Santa Ceia, diz que muitos estão doentes, fracos, e outros até dormem. Ou seja, muitos estão adoecendo, muitos até morrem por falta de temor de Deus. Isso é a causa para muitas pessoas. Não estou falando que para todas, e nem estou dizendo que em toda situação de doença ou morte. É isso. Senão, você chegaria a uma conclusão falsa. Jesus morreu, mas morreu para a nossa redenção. Os apóstolos morreram, mas morreram pelo testemunho da justiça. Os profetas morreram, mas morreram pela vontade, para anunciar, pelo fato de terem anunciado a vontade de Deus. Aí foram assassinados. Então, cuidado para não fazer uma associação equivocada. Não é toda situação de enfermidade ou até de morte que significa brecha espiritual, pecado não confessado ou coisa parecida. Não é toda situação. Eu já falei isso numa outra ministração. Esse corpo há de perecer, de acabar, para que nós possamos ter um corpo glorificado. E também não podemos cair numa leitura equivocada e achar que em todo caso de doença ou morte sempre há um pecado envolvido. Não, olhe para Jesus. Ele morreu justamente para levar sobre si todo o nosso pecado. Então ele morreu para a nossa redenção, para a obra de salvação e libertação. Como eu disse, os profetas também, outros homens e mulheres de Deus também, apóstolos também, discípulos também. Então, vamos tomar cuidado. Mas eu volto para o tema dizendo: por outro lado, não devemos jamais perder o temor e o tremor. E entrar na presença do Senhor, eu muito me assusto ainda Quando vejo mesmo, já desde a juventude, pessoal, assim, as pessoas, né, os jovens, sem o devido reconhecimento do que é estar ali na casa do Senhor, louvando e adorando, simplesmente se chama o grupo de cânticos espirituais e o pessoal levanta, as pessoas levantam, vão lá para frente, mas quando saem da igreja não tem compromisso nenhum com Deus. Isso devia acontecer com coralistas também, quando havia mais corais, e ainda pode estar acontecendo em um caso ou outro, e também pastores ao levantar, se não é possível que você entre na presença do Senhor, seja na sua casa, seja na comunidade, na igreja, não é possível que você vá servi-lo, trabalhar por ele e para ele, sem o temor e o tremor, sem a confissão de pecado. Senão você vai sofrer as consequências disso. Nós vamos ver isso no caso de dois filhos de Arão. Mais à frente, eram sacerdotes, mas brincaram com isso, com a presença de Deus, acenderam fogo estranho e por causa disso sucumbiram. Eu não tenho dúvida que muitos irmãos e irmãs que foram chamados pelo Senhor podem estar sucumbindo na sua vida espiritual por falta de temor e tremor com as coisas santas e com o nosso Deus que é santo, santo, santo. Bem, o sinal da consagração, versículo 36, executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Irmãos, aqui está o núcleo do capítulo. Tudo isso pode acontecer, a beleza pode acontecer, até nas vestes, dos nossos líderes, dos sacerdotes, pastores, dos sacerdotes, que exercem o santo ministério, diaconal, presbiteral, como eu disse, na oração, ou na confecção ou em qualquer outro ministério. Nós não podemos perder de vista essa palavra. Esse é o núcleo, consagrado a Yahvé, com o sagrado Yahvé, tá bem? Consagrado Yahvé, o Senhor. Nós temos que manter esse sentimento, essa postura, essa convicção para servir ao Senhor, para falar do Senhor, para cantar para o Senhor, para trabalhar na cozinha, para trabalhar na limpeza da igreja, todos os ministérios, que eu estou mencionando, é preciso estar consagrado ao Senhor. Cuidado, irmão, irmã, cuidado, líderes, cuidado, jovens pastores e pastoras, cuidado. Às vezes a gente vai chamando mão de obra para uma determinada área da vida da igreja, mas essa pessoa não tem nenhum comprometimento, às vezes na área administrativa, às vezes na área administrativo-financeira, e vai chamando, mas essa pessoa não tem nenhuma intimidade com Deus, não está consagrado a Yahvé, o Senhor, meu amigo, você está arremessando essa pessoa para a morte espiritual, o adoecimento espiritual e a morte espiritual. Não faça isso. Tudo na casa do Senhor, ainda que seja com mais simplicidade, tem que ser feito por gente que está consagrada a Ele. Na abertura da nossa igreja aqui, tem um casal que assumiu essa parte. Um abraço, irmã Miriam e o irmão Tiago. São jovens, estão na escola de liderança, vão ser elevados ao diaconato, mas não são técnicos nessa área administrativa, econômica ainda. Poderão vir a ser, se prepararem para isso. Portanto, eles não têm tanta familiaridade e foram muito honestos quando a gente chamou. Pedindo ajuda, até porque não é bom que pastor, pastora, mexa com essa área financeira, não mexa com dinheiro da igreja. Como eu contei para vocês, há cerca de uns 15 dias atrás, teve um obreiro que foi preso. Na cidade ao lado aqui. E preso, eu não estou dizendo que ele é culpado, não sou juiz, né? Mas acusado de estar tendo um mau procedimento nessa área. E hoje, na verdade, ao longo da história, muitos podem ser tentados, talvez tenham sido tentados, nesse particular. E esse casal assumiu, dizendo: olha, nós não temos experiência na área, mas tinha um critério. Eu preferia alguém consagrado a Yahvé, o Senhor, um casal consagrado a Yahvé, o Senhor, que está buscando, estão buscando o diaconato, aspirando pelo diaconato. São jovens, estão no início da sua vida cristã, mas é melhor eles, consagrados a Yahvé, que vão aprendendo, tateando, vão aprendendo a mexer com a área, do que alguém que seja extremamente técnico, mas que não tenha nenhum nível de consagração ao Senhor, não tenha nenhum temor, nenhum tremor diante do Senhor. Tá bem? Muito bom. Vamos avançar. Versículo 37. Ela será atada na parte dianteira do turbante com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão. Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados. Ao fazerem todas as suas ofertas, esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno Senhor. Você viu? Você ouviu? Você está lendo na sua Bíblia? Ou seja, o Senhor só vai aceitar a oferta se antes tiver remissão de pecado. Arão era sumo sacerdote e carregava a iniquidade e a culpa. Aí, naquele momento, no aspecto mais cerimonial, na sua testa estava e ela estará sobre a fronte de Arão. E Arão então carregava isso para dizer a todos: olha, se alguém de Israel cometeu o pecado, eu estou aqui, Senhor, pedindo perdão pelos pecados da casa de Israel, para que então o Senhor possa aceitar as nossas ofertas. Se houver pecado e esse pecado não estiver sendo confesso, o Senhor vai pôr a mão. Escreva o que eu estou dizendo. O Senhor vai pôr a mão. Ah, mas então é simples, pastor. Só dizer: ah, eu peço perdão pelo pecado. Como se fosse uma repetição de uma oração. Deus conhece o coração, irmão. Deus conhece o coração, irmã. Não adianta só fazer oração de confissão da boca para fora. Tem que ser realmente uma remissão. Hoje nós somos privilegiados, porque Jesus já levou sobre si essa responsabilidade de Arão, o primeiro sumo sacerdote, na verdade já aponta também para a obra de Jesus Cristo, o sumo sacerdote das nossas ofensas. Ele carregou sobre si a nossa iniquidade, a nossa culpa, o nosso pecado. Portanto, já não há esse problema para aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ainda assim, é necessário, como nós somos sujeitos ainda a cometer um pecado, isso cada vez com menos incidência. Uma vez que tenhamos cometido um pecado, temos que confessá-lo de todo o coração. Pecado conhecido por nós. E é bom que na confissão de pecados, eu trabalho sempre isso com a liderança, que nós também confessemos os pecados ocultos, como o salmista diz: sonda-me, ó Deus. Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos eternos. Ora, se ele está dizendo para o Senhor sondar e para o Senhor verificar se há algum caminho mau, é porque ele não estava notando. Ele devia estar confessando, Davi, o pecado que ele reconhecia conscientemente, mas estava pedindo para Deus: sonda, Senhor, lá no profundo do meu ser, se numa área que eu estou inconsciente ainda, utilizando um pouquinho só abrindo um parêntese, como Freud nos ensinou, se há alguma coisa inconsciente. Mas antes de Freud já tinha o salmista, né? Embora é claro que eu não esteja fazendo paralelo, porque era um adorador, um rei, um homem segundo o coração de Deus, o outro era um médico e depois foi para essa área da psicanálise. Mas estou fazendo paralelo só na questão de estar consciente ou não estar consciente. Davi diz assim: Senhor, pode ser que haja alguma coisa que eu não tenha clareza. Então, por favor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, tira isso e me guia pelos teus caminhos eternos. Já é um campo preparatório, né? Também não é à toa que Freud vai dizer isso com a sua ascendência judaica, né? Vai desenvolver toda a sua tese. Não é à toa, tem uma herança, um legado. Portanto, irmãos, nós já temos Jesus carregando a iniquidade, a culpa, o pecado original, a lei do pecado e da morte. Ponto. E acidentalmente ainda podemos ter clareza que, ou acidentalmente, né, incorri numa reclamação. Eu disse isso na abertura. Ao invés de agradecer a Deus, reclamei, murmurei, reclama, reclama, reclama. Senhor, vê se há em mim alguma reclamação que eu não coloquei para fora e que eu não estou localizando agora, mas que o meu coração talvez tenha guardado lá. E também recomendo para os líderes que trabalham que confesse os pecados involuntários, porque quando você olha para o Pentateuco, você vê que há uma penalidade na lei judicial para pecados involuntários, coisas que você não queria que acontecesse, mas vieram a acontecer. Aí no caso deles era um boi Eu peguei para a responsabilidade de cuidar, o boi pisou num buraco lá, caiu. Bom, isso não foi responsabilidade direta da pessoa? Não, ele não viu o buraco que o boi ia cair, ou então dois bois se machucarem, lutarem entre si, né? Dois animais. Não foi responsabilidade direta, nem estava oculto, mas foi involuntário. Mesmo assim, na Torá, na lei, há uma penalidade para pecado involuntário. Então é importante que nós confessemos os pecados que conhecemos, número um. Em segundo lugar, é importante que confessemos os pecados ocultos, que estão lá no campo do inconsciente. Em terceiro, que nós confessemos até os pecados involuntários. Senhor, eu não tive nenhuma intenção de fazer isso, mas aconteceu. Tá aí o fato. No caso dele, ficava até mais fácil para verificar essas situações, mas hoje nós podemos verificar também, se tivermos boa vontade, vamos verificar que surgem coisas involuntárias e que você acaba desagradando a Deus. Tá bem? Então Arão já prefigura também o sumo sacerdócio das nossas ofensas, embora, muito embora, Jesus seja de outra ordem. Ele seja o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, um tipo de Deus, uma figura que representa Deus, para facilitar para você, e não o sacerdócio levítico. Mesmo assim, há coisas no sumo sacerdócio levítico que também foram atualizadas pelo ministério de Jesus e devidamente realizadas para o louvor da glória do Senhor e para que o povo, eu e você, não fôssemos condenados pelo pecado. Então, eu repito só o finalzinho para a gente continuar a leitura. Esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas. Sem esses três passos que eu dei, não tem oferta aceita. A igreja pode ficar muito rica, mas fica rica perante a sua estrutura e funcionamento para os homens que a dirigem. Mas Deus não está aceitando, não. Deus não está aceitando, não. Para que seja aceita, tem que haver confissão de pecado. Tecerás uma túnica, versículo 39, e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Para os filhos de Arão, farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade, como vimos lá atrás. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos, depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás. Olha, ungi o sacerdote, dá investidura ao sacerdote, consagrar para que me sirvam como sacerdote. Como todos nós somos sacerdotes em diferentes ministérios, nós precisamos ser ungidos, investidos de autoridade, consagrados para tal fim, para que sirvamos ao Senhor como sacerdotes. Pastor, mas o senhor é muito detalhista ou chato mesmo, talvez você queira dizer isso. Não, querido, estou atento, primeiro a minha vida mesmo, para alcançar a plenitude do Espírito. Primeiro eu quero corrigir a mim mesmo, em tudo. Isso já faz 30 e tantos anos, 36 anos que eu estou perseguindo a imagem e semelhança de Jesus. E imagem só é imagem se ela reflete aquilo que está sendo o o ser, né, que está se colocando para ser refletido. Ou seja, eu só posso ser imagem de Deus se eu reproduzir ao máximo possível aquilo que Deus é e faz e fala. Eu persigo isso há 36 anos. E já alcançou, pastor? Não, estou longe. Mas continuo perseguindo. Em primeiro lugar, penso em mim. E depois, penso em você. Que não adianta nada falar para você se eu não estou buscando. Então, quero que você também tenha esse cuidado todo. Quando nós vamos levantar alguém para um ministério, pode ser o um ministério de costureira da igreja, que normalmente não é muito conhecido, da cozinha, da limpeza, nós temos que ungir, dar valor, dar dignidade, dar honra, ungir, investir de autoridade, consagrar para que essas pessoas sirvam como sacerdote. Consagrado a Yahvé, o Senhor. Esse é o núcleo do capítulo. Faz-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro ou nos momentos em que se aproximarem do altar a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Olha aí a penalidade. Se não usasse essa vestidura na tenda do encontro, e hoje nós também somos a própria tenda do encontro, se nós não tivermos todo esse cuidado de buscar unção, a investidura, a consagração e a adequação da nossa vida para o sacerdócio, o que que pode acontecer na tenda do encontro que somos nós, o tabernáculo do Espírito Santo, ou no momento que nos aproximamos mais da presença do Senhor, no altar das nossas vidas, a fim de ministrar no santuário do Espírito? O que que pode acontecer para que não incorram em culpa e sejam mortos? Para que nós não incorramos em culpa e sejamos mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele. Já disse a você que a posteridade depois dele vai até Jesus na linhagem do povo de Israel. Depois continua com um mistério, uma parte do corpo, uma parte do povo de Deus, que é dessa linhagem, o povo mesmo de Israel, esses que retomaram agora o Estado de Israel depois da Segunda Guerra, 1948. E a outra parte é aqueles que vêm como filhos de Abraão, oriundos da fé no Senhor Jesus Cristo. Cada uma dessas duas partes terá 12 tronos ao lado de Deus. De um lado, os da linhagem de Israel, das tribos de Israel, e os outros descendentes dos apóstolos, vamos dizer assim, que vêm oriundos não pela ascendência sanguínea, mas pela herança da fé a nós, propiciada por meio do mediador das nossas ofensas, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E a Bíblia diz que dos dois povos, Deus fez um. Preste atenção. Dos dois povos, Deus fez um só povo. Serão duas partes? Serão como serafim, e querubim. São duas famílias angelicais diferentes, mas eles são parte de um só projeto de Deus para com seres angelicais, tá bem? Duas famílias angelicais. Nós seremos assim. duas partes da mesma família, uma parte que vem da linhagem hebraica, uma outra parte que vem da fé em Jesus. E nós somos enxertados, porque nós seremos um só rebanho e teremos um só pastor, há uma só fé, um só Senhor. Há uma só fé, um só rebanho, um só pastor. Então, é um povo só. É um povo só com duas famílias distintas. Aí a gente fala dois mistérios, né? Dois ministérios também ajuda você. Dois ministérios diferentes, o da antiga dispensação e o da nova dispensação após Jesus. Quero concluir com vocês, dizendo Arão e o sacerdócio de Israel. Esse capítulo descreve a escolha de Arão e seus filhos para o sacerdócio e as vestes sacerdotais. Moisés foi orientado por Deus para separar Arão, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar para oficiarem como sacerdotes, com vestimentas sagradas para o ornamento e glória do Senhor. Então Deus deu valor e dignidade e honra ao santo ministério. E continua dando. Então isso é um princípio, ó. Aqui já é um princípio de conteúdo. Deus continua dando valor, dignidade e honra ao santo ministério. Isso tudo o glorifica. Desde que seja ungido por ele, consagrado por ele, cuidado, devidamente cuidado, segundo tudo que ele ordenou. Diante desse chamamento, todo o capítulo vai detalhar cuidadosamente sobre a vestimenta e o ofício que fica latente no capítulo. O sacerdócio era o clímax operacional no tabernáculo, pois eles eram responsáveis por mediar, intermediar, tá bom? Mediar, intermediar a relação entre Deus e o povo. Isso vai até Jesus. Depois de Jesus, o mediador passa a ser, na plenitude dos tempos, o nosso Senhor Jesus. E a partir dele, até o povo de Israel, que é uma primeira parte que eu disse para você, uma primeira parte da família, agora, depois da vinda de Jesus há 2000 anos, o ponto de convergência é o Messias de Israel. O Messias de Israel é Jesus Cristo. Depois da vinda dele, essa é a mediação. E não há outra mediação. E não haverá salvação, só por herança sanguínea depois da vinda de Jesus, sem que haja o reconhecimento dele como Messias. Quem não o aceitar pode ser da linhagem de Israel, mas será condenado. Por isso, nosso trabalho todo, a nossa oração toda, para que Israel tenha todo um processo de conversão em Jesus como o Messias. Por isso vão vir duas testemunhas, provavelmente Elias e Moisés, para ainda ter uma palavra e um testemunho com o povo de Israel. Aí voltando para a escatologia, tá bom? Por isso, eles precisam, depois de Jesus, eles precisam aceitar o Messias, que eles esperaram tanto. E aqueles, muitos já se dobraram diante do Senhor. E aqueles que ainda não se dobraram precisam se dobrar, porque senão estarão condenados. Voltando, eles eram representantes responsáveis por mediar a relação entre Deus e o povo. Depois passou a ser Jesus Cristo, o Messias. Os representantes sacerdotais eram parte integrante, naquele momento do deserto, da santidade do tabernáculo. Ouça, Os representantes eram parte da santidade do tabernáculo. Outra questão de conteúdo. Então, os ministérios da igreja, os mais diversos ministérios, precisam representar a santidade do Senhor. Não é qualquer um para ocupar em qualquer lugar. Precisa da santidade. Senão, Deus vai pôr a mão e não vai deixar prosperar. Algumas áreas não caminham na vida de pessoas e não caminham na vida da igreja porque Deus põe a mão naquela área. Por que que ele está pondo a mão naquela área? Ele está pondo a mão porque não há santidade ali. Os representantes sacerdotais eram parte integrante da santidade do tabernáculo. E tinham que representar a pureza ritual, cerimonial, da habitação do Deus de Israel em meio ao seu povo. Além disso, ofereciam sacrifícios, zelavam pelo lugar da adoração, atuavam como juízes em causas pertinentes a eles. Ministravam as bênçãos de Yahvé, ministravam a palavra, as orações, em suma, todo o aspecto cerimonial e cultico. Isso é o que nós chamamos de lei cerimonial. Quando se fala em lei na Torá, existe a lei moral, a lei cerimonial, a lei judicial, a lei sanitária. Todo mundo que já estudou teologia já leu isso. E quem não estudou, agora está ouvindo. Que bênção. Em suma, todo o aspecto cerimonial, a cerimônia toda, Deus exigia cada detalhe da vestimenta, da confecção da roupa, Deus estava atento. As vestes de Arão, como sumo sacerdote, eram especiais, feitas com o mesmo material valioso do tabernáculo. Na estola sacerdotal havia a inscrição dos nomes das 12 tribos de Israel, como nós lemos. No peitoral do juízo também via-se a representação das 12 tribos de Israel. Olha como eles eram representantes. A veste do sumo sacerdote era composta também com Urim e Tumim, que literalmente em hebraico podem ser traduzidas como luzes e perfeições ou maldições e perfeições. Os dois casos. Tendo no original o início e o fim das palavras com a primeira e a última letra do alfabeto. O Aleph e o Tav. No versículo 31, há uma referência à estola sacerdotal toda de estofa azul. No versículo 35, a explicação. Essa sobre pele estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido. O sonido, quando entrar no santuário, ou seja, o Santo dos Santos, diante do Senhor e quando sair. E isso para que não morra, já comentamos. No versículo 36, farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, como se grava nos sinetes. Santidade ao Senhor. Vou repetir. Santidade ao Senhor. E vou repetir uma questão de conteúdo importante. Se uma determinada área da vida da sua igreja não está caminhando, na sua vida pessoal também, familiar ou comunitária na igreja, não está andando, Deus está pondo a mão mesmo. Está pondo a mão porque não há santidade. Ele só aceita aquilo que for santo, porque ele é santo, santo, santo. Nos versículos 40 e 42, duas observações interessantes. As outras vestes sacerdotais só são descritas brevemente. A túnica parece ter sido ter sido uma vestimenta longa, usada para baixo do roupão. Essas vestes sacerdotais deveriam ser usadas na presença do Senhor. Os sacerdotes comuns usavam túnicas simples, cintos menos ornamentados e um turbante diferente do que era usado pelo sumo sacerdote. As roupas de baixo eram usadas de forma que não violassem o mandamento do Senhor. A nudez ritual, muito comum entre outras religiões antigas, era proibida em Israel. Então eu vou explicar para você só isso. Em muitas religiões antigas, havia ritos e cerimônias que eram realizados com a nudez, tanto dos homens como das sacerdotisas. No caso de Israel, não. A nudez ritual, muito comum nessas outras religiões antigas, eram proibidas. Pois bem, irmãos e irmãs, para encerrar mesmo, há dois destaques importantíssimos no capítulo. Primeiro, como o texto trata especificamente de Arão e seus filhos, dos sacerdotes em geral, podemos falar sobre a dignidade do ministério sacerdotal, seja ele pastoral, seja ele de outra espécie, de outra área ministerial, melhor colocando, de outra área ministerial, tá bem? A dignidade do santo ministério sacerdotal, tanto pastoral como outros ministérios, e dos requisitos para que eles fossem santos, para que eles fossem santos, como era santíssimo o tabernáculo. Trata-se da extensão do tabernáculo, o sacerdócio e a roupa do sacerdote. E exigia uma vida compatível com a santidade do Senhor. Em segundo lugar, e último, assim como Arão tinha em sua testa, nós também temos que ter, não na nossa testa, mas em toda a nossa vida, a declaração santidade ao Senhor. Consagrados ao Senhor. Ungidos para o Senhor, levantados para o Senhor, separados pelo Senhor e para o Senhor. Que Deus abençoe vocês todos, tanto na sua vida pessoal, familiar ou ministerial, que todos e todas aproveitem a Bíblia e entendam como o Senhor nos chama à consagração, a investidura, a unção, a santidade, a confissão e tudo que nós compartilhamos. Com relação à ponte para o ministério de Jesus, aqui nesse capítulo, é mais a questão da santidade, da dignidade da obra ministerial do sumo sacerdote das nossas ofensas e a importância toda do tabernáculo que representa o Senhor, a vida de Jesus, o seu ministério, tá bem? Mas no caso de Jesus, que veio para a remissão de pecados, numa questão aqui hermenêutica, no que chamamos também de salto hermenêutico, ele não tinha beleza nem formosura. Então, ele veio para um outro tipo de trabalho, que é redimir a culpa de toda a humanidade. Não tinha beleza, não tinha formosura, e exerceu o seu ministério. E essa é a palavra maior para nós, nosso exemplo maior tem que ser Jesus, exerceu todo o seu ministério com muita simplicidade, com roupas comuns, diferente dos sacerdotes da época. Não porque Deus estivesse condenando a beleza da roupa, em absoluto. Seria uma tolice, um contrassenso com tudo que ele fez. É que no caso deles, na época de Jesus, eles tinham ficado só com a parte exterior e tinham abandonado o que eu disse para vocês da santidade ao Senhor. Então Jesus vem com tudo absolutamente harmônico com a vontade de Deus, porque ele é Deus, plenamente Deus, que se fez plenamente humano, e na beleza de tudo que ele é, na formosura de tudo que ele é, não há necessidade de vestimenta ou qualquer outra coisa, porque tanto o seu ser como o seu na parte mais interior, né, na sua interioridade, como na sua palavra, como nas suas obras, como na sua cura, como no, na libertação que ele promoveu, já estava toda a beleza. E ele não veio com a beleza e formosura externa, porque ele não precisava, tudo nele era maravilhoso. Pelo contrário, até ele veio sem beleza e sem formosura, para que, até no culminar da sua obra na cruz do Calvário, ele pudesse nos redimir de todo o pecado, pagar todo o preço, nos livrar de toda opressão, promover toda a libertação, e não era necessário nenhum adereço externo. Ele não precisava disso. Ele não precisava de plumas e paetês, porque a vida dele já sempre foi, é e sempre será suficiente por si mesmo. Tá bem? Mas o que nós fazemos? Então nós vamos andar relaxadamente? Não, Jesus não era relaxado, né? Nunca se disse isso na Bíblia. Era comum, era simples. Nasceu no lugar mais simples, mais pobre. Então nós devemos adotar a simplicidade de Jesus, a moderação de Jesus, ou seja, tudo de Jesus. Nós temos que imitar Jesus em tudo. Mas isso não significa que seja proibido que nós também zelemos pela beleza das coisas. Principalmente ou exclusivamente se essa beleza for o reflexo daquilo que diz respeito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, aí ele vai se agradar de tudo que fizermos para ele. Na hora de tocar uma canção, que seja o mais belo possível. Na hora de cantar, que seja o mais belo. Na hora de cozinhar, que seja a melhor comida para todos depois comerem. Na hora de limpar, que seja a nossa igreja mais limpa, a nossa vida pessoal mais limpa, a nossa família a mais limpa, limpa e linda. Se ela for o reflexo dessa santidade ao Senhor, dessa separação, dessa consagração, dessa investidura, dessa dignidade, aleluia, Deus vai se agradar. Agora, se for só adereço, pluma e paetê, então aí não vai valer para nada. Deus não vai aceitar. Que Deus nos abençoe e nos inspire com essa palavra e possa levantar hoje, em nome de Jesus, no Brasil e fora do Brasil, nas 20 nações que nos acompanham atualmente. Em nome de Jesus eu declaro que nós vamos andar por todos os lados, por toda parte. E a nossa vida vai declarar, a nossa vida vai declarar santidade ao Senhor, consagração a Yahvé. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer: ah, como é belo o Senhor e como é maravilhosa a obra que ele fez. Aleluia. Assim como na criação. Eles vão olhar para nós, a sua imagem e semelhança, e vão falar como nós falamos da criação. Ah, os céus! Ah, os céus, que lindo! Ah, os céus! Os céus manifestam a glória de Deus. Ah, que lindo! Ah, que maravilha! Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eles vão dizer: os discípulos dele são consagrados, separados, diferenciados, não elitizados, não é isso? Mas eles são tão significativos, eles são tão sal da terra e tão luz do mundo. Eu quero esse Deus. Que o Senhor opere essa obra em cada irmão e irmã, em todo o Brasil e nas 20 nações que nos acompanham. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a beleza do Santuário do Espírito Santo seja sobre nós, seja em nós, de tal forma, cheia de dignidade e honra, que o nome do Senhor Yahvé seja glorificado. Que a graça, o amor, a unção, a beleza seja uma marca de nossas vidas, hoje e para sempre. Para sempre, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra. Aleluia. Amém. Glória a Deus.